Panorama Agrícola para 4 de abril de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Quarta-feira, 4 de abril de 2012, noite de lua crescente, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Um abraço para você, da equipe que faz o Panorama Agrícola. Hoje, na mesa de som, está o Márcio Peixe. O ditado do programa é: o apressado come cru, mas o atrasado come queimado. Confira uma dica contra a anemia. E na entrevista, jovem casal orgânico, hortaliça orgânica, aprenda do exemplo da juventude rural de Laurentino, Alto Vale do Itajaí. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para evitar o risco de anemias, cozinhe os alimentos em panela de ferro e coma bastante frutas. Frutas ricas em vitamina C vão ajudar na absorção do ferro. A dica é de Thelma Kuhn, de Itaiópolis, Epagri de Itaiópolis. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Numa propriedade de 7 hectares, o casal Josimar e Michele cultiva 1,5 hectare de produção orgânica. São hortaliças que mudaram a vida do casal no município de Laurentino, no Alto Vale do Itajaí, próximo a Rio do Sul. Josimar Tales Costa tem 25 anos. Sua esposa, Michele Lopes Schmiller, tem 20 anos. Os dois vêm de famílias de agricultores e não pretendem deixar o campo. São exemplos de jovens rurais que aprendem com a plantação verde, com o produto orgânico, a permanecerem no campo. Nós entrevistamos o Josimar Tales e a Michele Lopes numa visita que fizemos à Estação Experimental da Epagri em Itajaí. Tales e Michele estiveram lá para aprender mais sobre agricultura orgânica e cultivo protegido. Preste atenção na entrevista. E a gente tem plantação de verdura orgânica lá, né? Daí a gente trabalha com alface, beterraba, feijão de varge, bastante variedade, né? Que a gente não quer se apegar a uma variedade só por já ter uma experiência que... A gente plantava fumo, até pouco tempo estava produzindo fumo, e o fumo é uma cultura que tu tem que se dedicar somente para ela. E por tu ter que se dedicar somente a ela, corre o grande risco de a hora que der uma queda no preço ou precisar ter um recurso ali que tu não vai conseguir. Porque é uma cultura que está hoje em um período muito difícil e está bastante complicado. Então acabou aí 2009, 2010, deu uma safra muito ruim e a gente não tinha para onde correr, não tinha verdura já naquela época, estava só com fumo, porque era 100% fumo. Então a gente entrou com essa verdura orgânica para trabalhar com essa alternativa e bastante variedade de produto, né? Bastante variedade de verdura. Thales, e essa mudança melhorou a qualidade de vida? Melhorou, com certeza melhorou bastante. Uma que os produtos que tu consome é outra qualidade, não tem uma qualidade assim em outro lugar. E a vida em si mudou financeiramente no termo que toda semana tu tem aquela quantia de dinheiro, não é uma coisa muito grande, mas tu vê toda semana. E o fumo é uma cultura que tu só vê dinheiro uma vez por ano e a despesa é enorme, então... Fico o ano inteiro naquela expectativa de chegar à safra, né? E como a Epagri tem ajudado nesse processo de mudança? A Epagri tem ajudado com a assistência técnica bem elaborada. A gente tem aí os técnicos na propriedade uma vez por semana, dependendo às vezes se tem algum processo de algum produto, a gente tem até mais encontro durante a semana. E tem me ajudado bastante. Se não fosse a Ipagre, eu acho que eu não conseguiria fazer isso daí de forma alguma sozinho. E aqui em Itajaí, vocês estão fazendo o que hoje na Estação Experimental da Ipagre? A gente veio até Itajaí para conhecer uns projetos de estufa, que a gente está planejando entrar agora com cultivo dentro de estufa, e conhecer um pouco mais aí da agricultura orgânica, que a gente veio ver o que, que tem aí de diferente. Conversar um pouquinho com a Michelle. Na sua propriedade é só você e o Thales? Não, tem a minha sogra, meu sogro. Eles moram perto da gente, sim. Eles estão gostando bastante dessa mudança, porque de uma certa forma está melhorando a qualidade de vida deles também, né? E vocês têm funcionários, não? Não, é só nós mesmo. Eles também ajudam um pouco, assim, mas geralmente é só eu e ele. Na sua opinião, o que, que mudou do fumo para a cultura orgânica? É basicamente tudo, né? Porque a qualidade não tem... Tu não usa veneno, tu não usa agrotóxico, tu não usa nada. E tu não precisa, assim, tipo, se matar trabalhando, sabe? Tu, com pouco, tu também sobrevive. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Josimar Thales Costa e Michelle Lopes Schmiller, produtores de plantação orgânica em Laurentino Alto Vale do Itajaí. A partir de agora, Josimar Thales fala da mudança que houve quando o casal desistiu da cultura do fumo e passou a investir na agricultura orgânica. Houve mudança financeira e também na qualidade de vida. É, a cultura do fumo é uma coisa que tu tem uma renda bem grande. Só que junto com essa renda grande tu tem um gasto muito grande. Então até a gente estava comentando com os agrônomos da Ipagre hoje, o fumo é uma cultura que tu tem uma quantia X lá de 50 mil reais, mas para tu fazer aqueles 50 mil reais muitas vezes tu gasta 40, 45 mil, então o retorno dele é muito pouco. E para tu produzir esses 50 mil reais de fumo tu tem que trabalhar bastante, sabe? Então hoje como a gente está sozinho, é só eu e ela, não tem como tu está produzindo fumo na nossa região lá. E a verdura orgânica é uma coisa que a gente achou uma alternativa bem eficaz para a gente poder continuar na agricultura, não pender para a cidade, né? Porque hoje a maioria não quer persistir na agricultura, pega e vai uma alternativa mais fácil, é ir para a cidade, né? Achar emprego. Então hoje a gente quer continuar na agricultura, mas para continuar teve que buscar essa alternativa da agricultura orgânica e a gente está bem contente, assim, está bem satisfeito. Esses valores que você aplicou ao fumo, no caso das hortaliças orgânicas, qual é a proporção? Investe quanto para faturar quanto? Bem, a agricultura orgânica, o investimento até agora, que eu comecei aí faz em torno de um ano e meio, não é um investimento muito alto. Mas precisa de dedicação do pessoal, né? Assim, precisa de um cuidado, tu tem que ter um carinho pela plantação. Então, investimento em dinheiro é pouca quantia em vista ao fumo. O retorno dele também não é a quantia que retornava o fumo, mas apesar de não ter esse gasto para produzir, esse gasto excessivo, então tu realmente, assim, o que retorna para ti é geralmente é quase 90% é lucro. Então não é aquele retorno enorme, só que o que retorna, a maioria é lucro, né? Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola um casal de jovens agricultores de Laurentino, no Alto Vale do Itajaí, que com a ajuda da Ipagre tem permanecido no campo e investido na produção orgânica de hortaliças. Estação Experimental de Lages. São 100 anos de existência, é um século de trabalho voltado aos agropecuaristas do Planalto Catarinense. A história relata que, antes até de 1912, o então governador do estado, Vidal Ramos, criou em Lages, no ano de 1905, um campo de demonstração destinado a incentivar a agricultura, especialmente a fruticultura, ao qual foi agregada também uma sessão zootécnica, buscando despertar já naquela época a nossa vocação serrana, que é a pecuária bovina e fruticultura. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.